Jeans Mulher, esse podcast em que mulheres incríveis falam sobre todos os assuntos, sobre tudo que a gente tá afim de dizer e queremos ser ouvidas também. E hoje, do meu lado, aqui comigo e pra falar com vocês, está a Di Ferreira, maravilhosa, deusa, dona do mundo, cantora, artista, polivalente, um monte de coisa, né, Di? Ai, mulher, sim, tentamos, né? Tenho, inclusive, me descoberto cada vez mais, menos, só cantora. Só cantora. Como só cantora menos, né? Porque cantora já é negócio demais, é porque ser cantora... Não é só abrir a boca e sair a voz. O que é que compõe ser cantora pra ti? Primeiro, olha, assim, o que eu tenho descoberto nesses anos, meu amigo, porque, cara, eu descobri que tem 10 anos que eu tô trabalhando com isso. Então, assim, é um tempo que já deu pra amadurecer muita coisa, já deu pra dar uma olhada, assim, de meio que, sabe, uma olhada de fora pra profissão e dar uma pontuada no que é ser isso, no que é ser aquilo. Então hoje eu descubro que o primeiro ponto de ser cantora é trabalhar absurdamente bem o meu amor próprio, minha autoestima, o meu autoconhecimento. Eu acho que qualquer profissão você precisa disso, mas lidar com o público, profissões que você lida com o público. A gente tá fazendo os 10 anos, desafio dos 10 anos, né? Só de 2009 2019. Inclusive, ando procurando essa minha foto aí. Desse teu desafio de 10 anos, o que é que tu enxerga aí? Que era a Di de 2009 e a Di de 2019? Então, quando a gente enxerga que essas coisas são importantes, né? Tipo, essa coisa da imagem, beleza, eu trabalho com isso, mas tem um contraponto aqui, eu preciso de várias outras coisas que não é só a imagem. Então, eu preciso aprender a gerir minha carreira, eu preciso tomar um pouco mais essa carreira nas minhas mãos, assim, de entender como é que funcionam as finanças, entendeu? Nesses anos todos, porque, por exemplo, a The Dillas, ela funciona como empresa e a gente, assim, faz anos que a gente tem uma empresa e... A gente se divide, né? Então, a gente tem uma pessoa, o nosso baterista é quem fecha os shows, aí tem o guitarrista que fica com a parte das finanças, o tecladista faz outra coisa, eu cuido das mídias, não, não. A gente se divide mesmo nas funções. Então, assim, dessa coisa de você tomar mais conhecimento das finanças, por exemplo, esses anos todos, ano passado, que eu... comecei a entender melhor sobre finanças numa banda, sobre como é que funciona, quem é que eu tenho que pagar, quanto é que eu gasto pra tirar minha banda. Mas tu já se perdeu, se lascou nesse tempo por causa disso? Assim, eu não me lasquei de tipo, meu Deus, mas já aconteceu, de tipo assim, nos primeiros shows que eu fui fazer, eu fechando, tipo, paguei todo mundo e tipo assim, fala minha nossa senhora, não vou pagar pra mim. Já rolou demais, rolou isso. Sabe quando foi? No Jazz and Blues, foi o primeiro show que eu fiz, o que eu até lancei um projeto faz uns 3 anos, mais ou menos. Foi o primeiro show que eu tive que fechar assim, eu sozinha tive que movimentar uma galera e somava com outros shows. Enfim, era um negócio bem complicado, paguei todo mundo. Cadê o meu? Não vem. Falei, gente, essa conta não tá batendo, eu passei errado, mas é, eu assumi a culpa, porque enfim, faz parte, sabe? Então, quem diz ela também tem parte do erro, né? Isso. Eu não me arrependo nem a pau. O importante pra mim é pagar o povo, sabe? Pagando o pessoal, tá tudo certo. Então, quando eu tenho que assumir o prejuízo, eu assumo de gosto. Então, assim, com essa coisa de você se desligar um pouco dessa coisa de só... Porque também a gente entra nessa profissão e acha que é... Ai, eu vou cantar, daqui a 2 anos eu vou lá no The Voice. E vou ser famosa. Eu vou ser muito famosa, muito rica. E aí, qual é a realidade? Nem gente tão perto tá no mesmo nível de carreira que ela tá, tem gente tão... Mas tu queria ter a carreira da Anitta? Já quis. É uma coisa que tu almeja ter? Porque assim, hoje não. Ela sofre também, né? Então, é nesse ponto que eu ia chegar. As pessoas não entendem, acham que é só glamour. Que é só dinheiro. Que é só pegar o microfone e cantar, entendeu? E não é. Por trás disso tudo tem 1 milhão de coisas que você precisa enfrentar. Tem a sua vida, tem você, tem as suas emoções, tem dia que você não quer. Gente, por mais que seja incrível o que você faz... Tem dias que você não quer, que você tá uma bosta, que você tá... Ah, eu quero me jogar na cama, eu quero chorar, eu quero ficar aqui horrorosa, com pijama. E aí você tem que subir no palco, ser feliz e animar as pessoas. Ser feliz, ser feliz pra caramba, né? Porque tem que ser muito. E tu é muito feliz, amiga, porque é uma característica tua de palco, de, enfim, do que eu... conheço. Uhum. Então, eu tô muito feliz. Eu acho que do começo, aí fazendo essa história de 2009, 2019, eu acho que eu te conheci também bem no início da carreira, uhum. que eu acompanhava, assim. E o que lembrava muito de era a energia do palco. Uhum. É a mesma até hoje, até onde eu vejo. Uhum. Mas é uma outra energia também. É diferente, porque tem uma... Eu sinto hoje que, por exemplo, na minha performance eu percebo muito uma coisa. Eu tinha muitas dores escondidas antigamente, sabe? E o palco ele sempre foi um lugar de segurança pra mim. Dores internas. Dores internas. Eu tinha dores que eu nem sabia que existiam. Então, o palco ele foi quase uma droga pra mim. Porque ele foi uma válvula de escape. Foi onde eu curei o luto da morte do meu pai, foi onde eu amadureci, foi onde eu me descobri feminista, foi onde tudo aconteceu e eu estava no palco, entendeu? Todos os meus movimentos. Eu vou fazer 30 anos agora, então eu tenho uma década, dos meus 20 até os meus 30, nesse processo de mudança, e o palco aí, né? Como protagonista da minha vida, praticamente. Mas, por outro lado, eu acho que a performance, ela tinha muito essa coisa de, tipo, eu visto uma máscara, olha como eu sou feliz. Então, isso, assim, eu percebo muito isso olhando pra trás. Mas isso não é um ponto negativo, não. Assim, eu percebo isso olhando pra trás, mas foi uma máscara de construção aí. Porque eu tive um salto muito positivo. Mas era um personagem. Tinha um mas eu sinto muito um personagem ali. Tem muito de mim, porque eu sou essa pessoa muito cara. Dentro de casa, eu tô o tempo todo brincando pra caramba, fazendo conta piada, sabe? Mas é uma outra energia do palco que uma mesa. Continua muito nessa, mas é uma outra performance. É diferente. Às vezes, eu até me seguro um pouco, tipo, cara, hoje eu não tô afim de me movimentar muito. Hoje eu tô afim de falar de outra forma, hoje eu quero olhar. Sabe? Hoje eu quero mexer mais aqui o braço, hoje eu quero ficar quietinha, hoje eu quero dançar mais. Às vezes até no meio do show rola um ápice que você... Então assim, eu não tenho mais obrigação, hoje eu não me sinto mais com obrigação. Antes eu tinha uma coisa de, eu preciso começar o show, eu vou dosar minha energia até aqui porque eu preciso, no final do show, realmente era assim, viu, que funcionava. Eu treinava, eu era bem fit, eu era... Então, começo do show, energia tanto, e no final do show, pra eu ter um tanto de energia guardada pra no final estar no gás. Entendi. Porque eu gostava de terminar o show, gosto até hoje, eu gosto de sempre terminar o show pra cima. Fazendo essa trajetória, essa linha do tempo, isso reflete 100% na imagem visual e física que tu também mostra hoje. Reflete. Se antes... Você tinha um personagem que tava ali por ti, porque você tinha o seu talento, que ele é seu, ponto, né? Uhum. Isso ninguém tira, você vai trabalhar de outras formas. E aí você era uma outra visualmente também, né? Você tinha um cabelo liso, uhum. Era magra, montadíssima. Eu era mais branca, inclusive, eu quase ia pra ela. Era, mas é tipo a Beyoncé que se viu que as pessoas perceberam que ela é negra depois que ela soltou o Formation, sei lá. Mas, e aí, hoje tu fica mais à vontade contigo mesma e na performance do palco, é isso? Por exemplo, no show de casamento, eu já fico mais na função de, tipo, vou fazer a parada aqui pra entreter, porque existe um modelo a se seguir, uhum. E assim funciona. Vamos lá, vamos pelos teus projetos. Tem a Dedilas. Isso, que hoje tá focada no mercado de eventos, casamento principalmente, isso. Las Tropicanas, que é uma banda de brasilidades latinas, a gente gosta de chamar assim. A gente traz um pouco da música latina e um pouco de música brasileira com releituras, certo. Mais com essa pegada. Ela tem um projeto de jazz com Claudinho. Claudinho Mendes, que é um produtor e músico. Exatamente, que é produtor meu, da Lorena, Camila Marieta, e que eu divido apartamento. Uhum. Que é meu amigo pessoal também. É meu irmão, na verdade. E... tem um Beat and Jazz, que é com o Claudinho, né? Esse do jazz. E agora o meu autoral. E tu mesma? Eu mesma. De Ferreira. Que aí eu canto minhas músicas, que aí vem o meu trabalho com o single que eu lancei agora, o Bons Ventos. Lancei tanto nas plataformas quanto lancei o clipe. Lancei a música e lancei o clipe. E aí vou cantar também, tô cantando outras músicas minhas que eu ainda vou lançar, inclusive eu tenho um material guardado pra ir lançando, sabe? Uhum. Tô começando, essa carreira autoral é completamente nova, então eu tô só deixando ela fluir. Nova sim, tem uns 5 anos. Sim, pois é. Tem uns 5 anos que eu comecei a compor. Mas aí é que entra a história que eu te falei sobre o que eu descobri. Que mais do que todas essas coisas técnicas da profissão, o importante mesmo era eu estar conectada comigo. Porque esses caminhos do trabalho, a gente precisa estar atento, né? Pra reconhecer pra onde é que nosso coração tá indo. Sim. Sabe? Quando eu compus a primeira música, que é a música que não tinha nada a ver com o que eu compunha, ou com o que eu trabalhava, eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? E como é que foi esse processo? Eu entrei em crise. Tu quis compor, foi em que momento? Aconteceu como? Assim, quando eu era privada, eu já tinha tentado compor algumas coisas, mas era bem estranho. A composição, ela nunca foi algo incentivada mesmo. Eu era incentivada a cantar em casa. Sim. Mas a composição em si nunca foi uma coisa muito trabalhada. Aí teve uma época, eu comecei a viver essa época de muito trabalho, essa fase muito fit, trabalho. Eu era completamente dedicada ao trabalho. Acho que tu deve saber que eu praticamente ninguém me via na cidade de rolê, assim. Não, era só em cima do palco. Eu só trabalhava. Só. E de repente tava em todos os rolês também. Tipo, gente, tem alguma festa que a Dina não canta? Porque eu e. Todos, tudo que é balada dessa cidade eu fiz, assim. Aí imagina, eu compus uma música que era uma vibe tipo Marisa Monte. Eu falei, gente, chata, o que tá acontecendo aqui na Google? Sendo que essa foi a época que eu tava começando a lidar com os meus conflitos e eu tava começando a me conhecer. Porque o que é mais engraçado é que um pouquinho antes eu tinha ido pro primeiro The Voice. Que foi o The Voice que a Naira foi. Uhum. Ai, vou até contar essa história que é bom toda vez que alguém me perguntar, eu vou dizer, ouvi lá. Quero. Então, no primeiro The Voice eles estavam procurando gente e tal. Aí tinha um cara que era amigo de não sei quem daqui, que era nessa época que eu tocava nas baladas tudo. Uhum. Aí conhecia Fortaleza toda. Eu acho que foi em 2011, sabe? 2011 pra 2012. Isso. Tá. Aí tinha esse cara. Aí, beleza, esse cara chegou, um amigo meu tava lá na produção, tá procurando gente, eu disse que eu falei, bicho, pode dar meu nome, aí tá, vou indicar tu e a Nara, beleza, a gente viajou, Nara Costa, a gente viajou, a gente ficou no mesmo hotel, a gente ficou num hotelzão, super luxuoso, lá, é isso que eu quero, amor. Essa é a minha vida, esse é meu futuro agora. Então, hotelzão, então beleza, aí a gente foi. Acabaram as vagas, eu acredito que eles me cortaram, eu tava doente. Eu tinha uma sinusite que não acabava nunca. Tu cantou o que no teste? Eu cantei um arranjo que era de Virgem, da Marina Lima, com Titanium, que era inclusive incrível, eu tô esse arranjo até hoje. Bota Marina quando acende, não é por nós dois, nem lembra o nosso amor. São os que é massa. Pronto, aí beleza, não gravei nesse dia e pá, só que voltei pra cá. Minha filha fez um escândalo na rua. Fiz um escândalo. Como era o escândalo da Gia Ferreira? Fiz. Foi meu único escândalo da vida. Mentira. Já tive uns poucos, mas tive. Foi bem pontual. Acho que foram dois escândalos, assim, mas esse foi babado. Porque, cara, era uma situação meio louca, assim. Tipo, a gente tava um dia lá, poxa, eu tinha, sei lá, 23 anos. Eu tava completamente vulnerável emocionalmente. Globo, me perdoa, mentira. Você pode chamar de novo? Me chama de novo. O povo que era tipo os médicos, eu falava, ninguém encosta em mim, eu só quero falar tudo que eu quero. Ei, bicha, mas eu fiquei com muita raiva, porque nesse primeiro The Voice, eles ainda não, acho que eles não tinham noção também de como seria, né? Uhum. Então, hoje em dia eu super entendo, meu Deus, gente, meu Deus, eu era uma menina, sabe? E aí fiquei lá falando, poxa, mas vocês não dão resposta nenhuma. Tem gente aqui com uma mãe idosa, tem uma pessoa com filho. E realmente uma mulher com uma filhinha que tinha acabado de nascer, cara. Ela passou o dia comigo, eu não tava lá gritando só por mim. É porque eu realmente tenho problemas, assim, tanto eu sofri quanto ver as pessoas sofrendo. Mas são muitas expectativas que você coloca, né? E essa expectativa frustrada, muito. Todos como é que você lida com isso? Sei lá, 7 da manhã até 8 da noite montada pra um palco. Então, assim, eu tô falando isso sobre as emoções, né? Sim! Então, realmente, era uma situação difícil de lidar. Mas passou, tudo bem, estamos aqui. No ano seguinte, eu ainda fui. Que eles ficaram de levar a gente, né? Tipo, os 15 que sobraram, vocês têm prioridade. Não precisam se inscrever. Aí, no ano seguinte, eu fui. Mas também não rolou. Tipo, não passei da primeira fase. Não, nem cheguei a cantar. Nos anos seguintes, me inscrevia. E aí depois eu fui parando de me inscrever, né? Tipo, eu fui desistindo. E aí depois também eu fui... relaxando dessa ideia. Ah, porque eu tinha a cabeça de que se eu fosse pro The Voice eu ia ser morta de famosa. Só que depois eu descobri que essa não é a realidade. Tipo, as inclusive porque assim. Você é amiga da Nara, mas, por exemplo, passou, teve um momento incrível. Exato. Mas é isso, é uma parte da carreira, né? Ela não é o todo. Pronto. Aí você falou a coisa que eu acho completamente certa. Tipo, é parte da carreira. É só um degrau. Saca? Só que cantor, principalmente, né? Assim, principalmente não, eu posso falar isso de uma forma mais concreta porque isso é muito cotidiano. Uhum. Você parece que você só se valida quando você vai pro Faustão ou pro The Voice, entendeu? Tipo, essa é a grande verdade. Gente, desculpa, eu nunca falei isso antes, mas essa é a grande verdade. E eu vivo ouvindo isso, assim, eu super respeito quando as pessoas me falam isso. Raramente eu rebato, assim, principalmente quando é uma pessoa mais velha, de uma geração mais passada. Porque... eu respeito, sabe? Às vezes não vale mesmo ficar o tempo todo entrando ali. Mas eu não acredito nisso, entendeu? A carreira que eu acredito é uma carreira que você constrói, que você constrói com um trabalho de formiguinha. E tem vários artistas que eles não estão no mainstream e que eles estão vivendo, gente, que eles estão pagando as contas dele. Tipo, eu não curto muito essa coisa de você... A cultura da felicidade, ela se perpetua por todas as profissões, né? E com a carreira de artista, não é diferente, só que as pessoas acham que tem a solução da vida pra você. Inclusive, você falou que faz terapia. Desde quando? E como é que foi isso, assim, pra essa construção dessa dica que tá aqui hoje, falando sobre essas suas emoções? Desde... eu trabalhava no Orbita ainda. Tem um tempinho, então. É, uns 7 anos, mais ou menos. Eu tô parada faz um ano. Assim, na verdade, eu tô parada de terapia de consultório. Mas eu tô fazendo outras formas de terapia. Eu comecei a fazer yoga, sabe? Mudei várias coisas da minha vida. Mudei, inclusive, círculos de amizade. Não por querer, porque por movimentos da vida mesmo. Lugares que eu ando. Tipo, essas coisas, pra mim, todas elas funcionam como terapia. Podcast também é uma forma super válida de terapia pra mim, porque lá eu ouço muitos pontos de vista. E acabo construindo também muitas opiniões. E às vezes é uma besteira que você ouve, tipo, sei lá. Mas você se conecta, uma né? coisa que você se conecta e te faz ter coragem, mas sei esse, lá. Esse processo teu, tipo, como é que foi pra ti? Desse autoconhecimento pra ir entrando nesse teu trabalho, nessa de como é que foi esse acesso? Então, deixa eu falar do The Voice, porque o The Voice ele foi o grande gatilho. Depois que eu dei esse pitch lá, eu fiquei muito mal, eu fiquei mal mesmo. Eu realmente tive um acesso de estresse, assim, fiquei mal e passei horas chorando e... eu não, realmente não fiz nada, não quebrei nada, eu realmente só precisava desabafar. E falar toda a verdade, eu sou essa pessoa que precisa falar todas as verdades. Então quando alguém vira pra mim e fala, tá com raiva de mim, eu falo, meu bem, quando eu tiver com raiva de mim, você vai saber. Aí beleza, o The Voice foi esse gatilho, porque depois disso eu fiquei muito mal. Muito mal, eu comecei a ter umas crises e várias vezes eu saí do órbita, eu tinha umas... pânicos e fazia o show, porque o palco sempre foi a minha válvula de escape e eu sempre estive bem pro palco, sempre. É como se eu vestisse, eu ia pro show mal, vestia o personagem, fazia o show morrendo, terminava o show, ia pra casa correndo. E eu saía uma vez em segurança, me socorreu lá fora, passando mal, com falta de ar, tentando dizer pra ele que era pra ele pegar meu remédio na minha bolsa, porque nessa época eu tomava Rivotril, tipo, eu fazia um tratamento que era um casal, que era ela era psicóloga e ele psiquiatra e terapeuta também. Então, eu tava nesse processo de... eu tive um ciclo de depressão nessa época, aí comecei a ter essas crises, aí foi quando eu comecei a terapia. E aí, o pessoal não sabia. Então, você me via no palco... incrível! E eu tava, tipo, no meu momento pleno da vida, porque eu tava... parece aquelas histórias... cara, é tão impressionante que essas histórias, elas são todas muito clichês. Essas histórias de artistas, elas se repetem. Por isso a história de querer também trazer essa coisa do podcast e desse espaço pro músico falar sobre as emoções dele, entendeu? Porque a gente não tem. A gente não conversa sobre isso no meio da música mais ainda. Saca? Tipo, tá todo mundo feliz, tocando, bebe, vai pra balada, se encontra, pá, não você sei o que. Você é um operário de entretenimento. Isso. Só que, na verdade, quando você tá na sua casa, às vezes você tá numa merda. Na grande maioria das vezes. Aí tu saia do órbita. Saia do órbita e mal pra caramba, beleza. Ia pra casa, conseguia chegar, minha família, na época eu namorava também, meu ex também, a família do meu ex, todo mundo estava muito ali comigo, eu sempre fui muito acolhida, então consegui passar por isso, mas é um processo e continuo me tratando, assim, é um processo eterno. E qual é a tua... Só que nesse meio foi quando eu me conheci mais. Pois é. Então, o The Voice serviu como gatilho para essa terapia. Na terapia eu descobri que eu estava dando atenção demais para isso e não estava vivendo, que foi a fase de muito trabalho. Aconteceu de uma amiga minha de infância, adolescência, engravidar. Eu nem vi a gravidez dela, cara, pra tu ver como eu não vivia minhas amizades. Eu vivia um círculo muito pequeno e pronto, e meu trabalho. E as pessoas que iam pro meu trabalho, fora isso, eu praticamente quase não saía com ninguém. Assim, saía só com as pessoas mais próximas, né? Pra não parecer também que eu era Mas realmente era bem menos, então... Fui conhecer o filho da Dani, que é o Caetano. Quando eu bati o olho, isso já nasceu. Eu já tinha composto a primeira música, que foi Lá Vem Ela, que era uma música num dia que eu tava muito mal, muito, muito. Eu tava disparada, tipo assim, cara, eu não aguento mais fazer terapia, eu super me alimento bem e tal. Cara, eu me emociono quando eu falo, porque foi muito foda. Foi um período muito difícil da minha vida, assim, muito, sabe? Sim, aí eu escrevi quando eu tava pensando como eu queria estar, me emocionando, porque eu tô exatamente como eu queria estar naquela época, sabe? E é muito louco, porque eu lembro que eu tava... Cara, muito, as histórias das minhas músicas, elas são muito fofas até hoje, né? Aí eu escrevi, o começo da música era assim... Olha, se não lá vem ela cuspindo sonhos. Eu não consigo cantar, gente, quando eu choro. Eu vou recitar a letra. Olha, se não lá vem ela cuspindo sonhos, palavra fora, vivendo encontro que a confusão fez favor de dar. Diga se não é ela vindo de vestido longo, com cabelo solto, bem entregue ao vento, que a trouxe leve do lado de lá, que era esse lado tenso que eu tava vivendo. E eu, o que eu mais queria era renascer. Eu tava tipo, gente, eu preciso sair desse lugar. Deixa eu sair de geral, com esse vestido leve. Entendeu? Voando. Aí eu lembro que eu tava com o Marquinhos, lá no com o Marcos Lessa, lá no Porto das Dunas, eu falei pra ele, cara, eu tô com uma música, minha primeira composição aqui e tal. Mas eu tô com um pedaço só, eu preciso terminar essa música. E cantei pra ele o pedaço da música, aí ele veio com o refrão. E viu a estrela do céu, aí o refrão, e viu a estrela do céu, a estrela do mar, e vou nesse balanço até depois o sol raiar. E eu falei assim pra ele, a minha vontade é de pôr um violão nas costas e sair andando por aí. Aí ele fez, já sei que é minha sina arte de poder cantar, vou pôr um violão na estrada e poder voar. Olha, se não lá vem ela cantando na beira do mar, de tudo que queria ser, sonhar no mato de se enxergar. A primeira vez que eu cantei essa música foi no Jazz e Blues, eu cantei essa música no meio de um show de jazz. Tipo, gente, desculpa, vou cantar uma música minha aqui, tem nada a ver com o jazz, mas vou cantar. E quem arranjou, Flavinho? Tadinho. Cantei, chorei pra caramba, e ela tem um final bem forte, assim. Aí... Depois que eu fiz Lá Vem Ela, eu fui visitar a Dani, o Caetano tinha nascido, cheguei em casa e escrevi uma música pro Caetano. Vomitei, assim. Aí mandei pro amigo meu amigo já, o Levi Castelo Branco, inclusive, aí cantou também. Levi já me mandou a música cantando, aí foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa cantando uma música minha e tal. E ele me fez isso exatamente pra eu ter essa sensação, sabe? Tipo, foi muito num mato mesmo. Tinha um outro processo teu como artista, isso, né? Isso. Que não seja a cantora, né? Isso. Eu sou outras coisas, né? Isso. E foi muito louco. Inclusive, nessa época, o Levi foi uma das pessoas que me encorajou muito. Lá. Tipo, vai, bota isso pra fora, vai. E me ajudava, eu fazer alguma coisa, ele vinha aqui corrigir. Fiz a música pro Caetano, então assim, quando eu fiz a música pro Caetano, eu falei, gente, eu preciso viver pra enxergar o que eu preciso enxergar pra compor. Meu processo de composição, ele vem das minhas vivências. Na verdade, qualquer processo da vida, né? Porque assim, então, nenhum jornalista, nenhum estilista, nenhum cantor, ninguém é nada sem repertório. Se você não vive, se você não conversa, se você não enxerga, se você não sai nada. As ideias, elas não nascem do nada. Elas nascem do que a gente vive, né? E isso pode ser do artista a quem quer que seja, ao programador. Sim. Né? Você tem que estar atento pro mundo. Às vezes a gente fica aqui nessa de trabalhar em escritórios ou palco, que seja os seus ambientes de trabalho. Porque é trabalho. Pode ser o palco, pode ser o escritório, é trabalho. Um ambiente de trabalho. Sim, sim. Se a gente fica vendo só eles, o que é que a gente faz na vida, né? É, pois é, você fica num ciclo. E aí? Tipo, vai fazer isso pra sempre? Dessa forma, entendeu? Porque não tem problema você fazer aquilo pra sempre. Se aquilo é uma opção sua, se você tem um leque de opções e você escolheu aquilo, tudo bem, te respeito. Mas sabe quando você sente seu coração pede mais, você não sabe o que é e você... E aí renasceu, né? Essa de empoderar. Aí onde é que veio o feminismo nesse processo? Então... Dani, que é essa minha amiga, ela voltou a ser meu grande ponto de encontro com todas essas coisas, porque ela sempre foi a minha amiga, mas não tem nada politicamente. Ela sempre foi a minha amiga meio que rebelde, tipo, desde piveta ela já, tipo, queria ir pra sua, já tava ligada de política e já tava descontente, já era, sabe, aquele negócio jovem, descontente com a sociedade, incomodada, e não sabia o que era. Uhum. E a gente escrevia muito uma pra outra. E a gente escrevia poesia nessas cartas, a gente escrevia sobre o que a gente tava lendo, sobre o que tava acontecendo no nosso colégio, sobre o que a gente pensava sobre o mundo. E ali tem um mar de coisas, eu releio e eu fico impressionada como a Dani falava sobre coisas naquela época, que eu uso hoje. Eu leio uma carta dela e eu, tipo, vejo coisas que, gente... Ah, mas eu falo, a primeira feminista que eu tive em contato foi minha amiga de colégio. Fora minha mãe, que é maravilhosa e tudo, mas é, quando é de igual, né? Porque a mãe a gente fica ali em uma admiração que envolve outros sentimentos. Mas eu te chamo, é minha amiga até hoje, mas mora em São Paulo. E eu falei isso pra ela esses dias. Ela ficou, vai, amiga. Como assim, né? A gente tinha 12, 13 anos e eu ia pra casa dela. E aí ficava o marido, o pai e o irmão mais velho sentados no sofá e a mãe cozinhando, lavando a louça e chamando a filha para ir lavar a louça, cozinhar e arrumar a mesa enquanto os dois estavam no sofá vendo TV. E eu lembro dela revoltadíssima com isso. Eu não vou! Por que meu irmão não tem que ir também? Por que meu irmão não lava a louça? Meu irmão tem duas mãos iguais a mim. Eles são iguais a mim. Meu pai também é igual a senhora. E ela discutia isso abertamente, assim, 12, 13 anos dentro de casa. Cara, realmente. É, faz sentido. Faz sentido, ela tem razão. E isso ficou guardado em mim até hoje. E eu não sabia que isso era feminismo, o que era, mas eu sentia que ela tava ali brigando por essa igualdade. De ela não entendia do porquê que ela tinha que fazer uma função e o pai e o irmão não. Mas a gente tá falando dessa construção do feminismo. Eu também faço por isso, né? Pra você se permitir também não se maltratar pelos outros, né? Claro. Pelo sistema, na verdade, nem pelos outros. É pelo sistema que te obriga a ser a cantora felizinha do palco e magrinha e tarará, do jeitinho que eles querem. Tipo, não, e hoje, bicho? Essa aqui, ó. Eu estou muito mais maravilhosa por dentro, por fora, por todos os cantos. Exato. Óbvio que há uma dificuldade. Eu vou chegar na parte da dificuldade de você estar fora dos padrões. Tá. Mas falando sobre o feminismo, o feminismo, na verdade, ele já está... Eu acho que, cara, o universo só pode ser... Nossa, para isso. Alô, galera. Mas é porque, de fato, lá em casa, a gente teve uma história bem difícil dentro de casa, sabe? Tipo, meu pai foi aquele... Eu tive um caso clássico... de machismo, e mulher apanhando de marido, e filha apanhando de marido. Então, tipo, meu pai foi um homem extremamente violento, e foi bem difícil, assim, a minha adolescência, na minha infância não, a minha infância foi bem tranquila, porque as coisas eram bem veladas. Mas a minha mãe foi aquela mulher que sofreu durante 20 anos de casamento, aquela mulher que saiu do interior, com casamento, com salvação para uma vida melhor, e sofreu muito com o marido. Com mais de 20 anos. A única alternativa de sair de casa. Com a única alternativa de sair de casa. Então, minha mãe acabou sendo essa pessoa que conseguiu sobreviver. Eu também, né? A gente passou muito por isso dentro de casa. Então, assim... Cara, eu não sei te dizer onde isso começou. Onde o feminismo começa na minha vida. Assim, porque eu começar a entrar nesse ativismo e a me informar é uma coisa. Mas o feminismo ter começado é outra. Por quê? Quando eu olhava para essas coisas, eu não entendia e eu não via o menor sentido. É tanto que eu sempre estive do lado da minha mãe. Sim. Sempre, tipo, inclusive em situações de tipo, fica aí, vou lá resolver. Fica aí. Tipo, minha mãe, sei lá, minha mãe tendo acabado de apanhar, fica. Te cuida aí, se limpa de sangue, alguma coisa assim, que eu vou lá resolver. Tu não vai resolver mais isso. E eu não tive nem tempo, mulher, de ter crise de adolescente. Eu tava resolvendo questão em casa. Com o pai bêbado e cheirado por tantos dias. Então, assim, eu precisei sobreviver, cara. Eu nem pensava em feminismo, eu só sobrevivia, entendeu? Era isso. Depois de um tempo, o que aconteceu foi que eu comecei a perceber, isso sempre me incomodou, e uma coisa que eu batia no pé e falava, eu nunca vou depender de homem nenhum. Homem nenhum. Eu lembro até hoje, uma vez que eu ia sair de casa, meu pai falou que se eu fosse com a blusa que eu ia, que era uma blusa costa nua, a gente não ia mais. Aí eu fui lá e troquei. Nesse dia, eu tinha tipo assim uns 8, 9 anos. Minha mãe lembra dessa história. Eu tinha uma blusa rosa de lantejola que minha mãe tinha no peito. Incrível! Só que atrás ela era toda cruzada, tipo espartilho, e uma calça preta. Mulher, não tinha nada demais, nem que tivesse. E nem que tivesse. Sai com uma fila e tal, entendeu? Mas imagina. Imagina a cabeça dessa pessoa. Se você não tirar essa blusa, a gente não vai. Eu tirei. Mas naquele dia eu pensei, homem nenhum nunca mais vai falar isso pra mim. E nunca mais falou. E aí eu acho que do que tu contou aqui, pra gente estar confortável na nossa própria pele, a gente precisa se conhecer muito e fazer doer as dores que a gente tem, né? Exatamente. Elas fiquem confortáveis, elas não vão embora. Elas vão ficar confortáveis aqui na gente, porque... Exatamente. Somos construídos disso, né? Ninguém é 100% feliz, ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% dor. Quando a gente vai descobrindo e analisando, elas vão ficando confortáveis aí da gente, a gente cada vez mais confortável com a gente mesmo. E hoje eu acho que tu tá confortável contigo mesmo. Isso, é exatamente essa sensação. É como se eu tivesse... Eu tô confortável com ele. Eu não tenho mais vergonha da minha história. Eu não tenho mais vergonha de quem eu sou. Eu não tenho vergonha de onde eu vim, cara. Eu vim da periferia. Por muito tempo, o meu objetivo de vida era ascender de classe social. Ok, eu acho isso sensacional. Massa que a gente tem a oportunidade. E acho sim que minha vida ascendeu. Porque, pelo amor de Deus, eu morava num bairro muito mais periférico. Eu morava no Conjunto Esperança. Morei mais de 20 anos lá. Eu nasci no Espírito Santo. Morava num bairro muito periférico lá. Mais ainda do que o Conjunto Esperança. Vim pro Ceará, morei no Carro do Pompona, fui pro Conjunto Esperança, morei 20 anos lá. E depois comecei a ir me mudando, né? Morei em Monterrey, fui ali pro Curió com a minha mãe, morava lá no Curió, depois me mudei. E agora moro com o Claudinho. E minha mãe continua lá no Curió. E assim, minha família toda é muito simples, sabe? Toda. Minha família, da parte da minha mãe e da parte do meu pai, toda é muito simples. Eu tenho vários amigos dessas épocas passadas que são pessoas muito simples e que eu amo muito. É um universo que eu amo bairro, cara. Eu vou às vezes a alguns bairros e eu sou encantada por essa cultura de bairro. Todo mundo se conhece. Eu conheço inúmeras pessoas do meu bairro que eu morava, sabe? Então, assim, eu comecei a entrar num universo que não era o que eu almejava, não era o que eu queria, não era o que eu tinha aprendido em casa. Então, assim, hoje, pra mim, eu quero ter uma vida estável, eu quero ter grana pra pagar minhas contas, eu quero viver confortavelmente, como todo mundo quer, quero ter uma casa num lar confortável. Cara, o meu sonho de vida até um dia desse, quando eu era mais nova, era ter um quarto confortável, que eu nunca tinha tido um quarto confortável. Eu tenho um quarto confortabilíssimo. Pra gente te conhecer melhor, e acho que a gente, como você tá começando a divulgar esse teu trabalho autoral, a gente vai entender mais ainda o teu trabalho também. Sim, e se sentir isso mais é conectada com ele, porque vai conhecer a tua história. A gente se conhece há muitos anos, mas há muitos anos nessa coisa de, né, balada, oi, aí a gente saiu algumas vezes, algumas casas dos outros, mas assim, outra coisa, né? Se conhecer mesmo, eu acho que foi aqui. E aí, o que eu vou ouvir da tua música hoje é muito diferente. É muito eu acho diferente. Que as pessoas vão ouvir hoje também da tua música muito diferente. Sim, Bons Ventos é uma composição minha e da Dani. E aí eu queria que tu cantasse Bons Ventos pra gente fechar esse ciclo entendendo o que é que Bons Ventos quer dizer. Claro. Mas se quiser explicar a história da Dani. Sim, Bons Ventos eu compus com a Dani, que é a mãe do Caetano, que virou, depois a gente retomou a amizade, a gente tem uma amizade muito forte, de muita construção disso, do feminino também, a gente se ajuda muito nisso, muito mesmo. Com mulheres, né? Com mulheres, mesmo, assim, de mão na massa, sabe? Então, Hoje eu devo muito o meu feminismo. Acho que se eu tenho uma amiga que eu devo isso, como a tua amiga, a Dânia, essa é a minha amiga que eu devo essa minha introdução maior ao feminismo. E acho que isso reverbera para minha profissão como um todo, porque hoje, inclusive, um dos meus pensamentos é começar a caçar mulheres da música, porque eu quero mais mulher para trabalhar comigo, sabe? Mas ainda tem isso, assim, essa que eu falo hoje, que essa minha amiga foi a primeira feminista que eu conheci, mas pra eu entender que aquilo era feminismo também foi uma construção junto com a Clara. Sim. Que é minha prima, minha amiga, e que, entendi, que tem uma vivência no feminismo nessa coisa de ativismo mesmo, muito antes de mim. Ela me ensinou e me introduziu e me fez estudar e conhecer mais nisso. Então, assim, foram as mulheres mesmo ao meu redor, minhas amigas, minhas grandes amigas, que fizeram despertar todo o que eu tenho hoje como feminista. E é isso, né? As mulheres se ajudarem. E acho que também por causa desse podcast, das mulheres falarem, pra gente se ouvir e se entender e se ajudar nesse processo. Exatamente. E aí, tá falando isso, da tua amiga, ela, inclusive, é... Da tua que você trabalha agora. Tipo, é muito louco. Exato. Isso, né? Muito louco. Muito louco. A diferença é só que é como se tu tivesse encontrado a Clara também. Como se a tua amiga fosse a Clara, tu tivesse encontrado a Clara. Entendeu? Só essa. Então, Bons Ventos vem de uma história de um relacionamento um pouco difícil, mas foi a última mensagem boa desse relacionamento. Antes de tudo se tornar difícil, Bons Ventos foi o que ficou. E aí a gente compôs junto. Como é que tu vai por aqui? Vai tudo numa correria. Sei que quando tu pensa em me dar um abraço, ele vem até mim. Vai mandando notícia, não tropeça no passo que retorna pra mim. Eu desejo sorte e bons ventos pro teu coração. Esse laço forte se me